enquanto o boy tá confortável dentro da sua mansão. A guerra ainda continua na busca de mais se fama. A agonia de viver na mesma bosta todo dia só faz aumentar a raiva com revolta sem alegria. É fácil vir dizer que falta força de vontade, porque nunca foi você que viveu na dificuldade. De 10 que tá lutando, estudando pra ser alguém, só um que vai ter chance de partir pra viver bem. Arrombado me critica, dizendo que sou louco, me julga pelo estilo, meus panas tatu no corpo. Esquece no filho dentro do próprio barraco, roubando pra cheirar, fumar mais pedra, mocosado. É esse o exemplo que eu vejo entre as multidões. Ao invés de enxergar seus problemas, vivem na alienação e não percebe que seus irmãos, então até seus filhos, partiu pro crime, se envolveu nas fitas de artigo. As guerras no gueto é frequente e tem auxílio. Sistema manipula o pobre pra se matar nos artigos. Sobreviver na miséria com salário mínimo só incentiva a ter mais crime pra lotar presídio. E os cuzão vem dizer que nós é favelado, criminoso e agressivo, tudo fudido e drogado. Vai dar valor quando tiver cagando de medo, coitão na cara, pra fuder com a sua vida. Mas sejam muitos por aqui ainda querendo se fuder, do que lutar contra o sistema que deixa o povo à mercê de fazer por obrigação de não ter um salário. Vai ter que juntar madeirite pra fazer um barraco. É isso que o sistema quer, manipulando o povo. Quanto mais cadeia cheia, vai ter menos boy de luto. Prefere meu pobre se fuder passando fome, com filho de 3 anos sonhando e comer um Danone. Cruzão filho da puta que vem com um abraço falso, sempre com a mesma mentira pra tentar ganhar mais voto. Se fosse cumprido todo esse converseiro, não tinha mais pai de família, só no descabelo. Aí parceiro, não reage não, é pro caixa e agora. Vai agora, porrana logo. Aí tô de brincadeira não, mano, faça o dinheiro. Vai aí vagabunda, fala pro seu namoradinho ficar de gracinha não. E ô, abaixa aí rapaz. O barato é louco mesmo, bicho é sem massagem a cena. Os ataques terroristas continua com certeza. Desacredita por cê ver que vai ter corpo sem cabeça. Mas Glock e Taurus e tiro de escopeta. As guerras no gueto é frequente e tem auxílio. Sistema manipula o pobre pra se matar nos artigos. Sobreviver na miséria com salário mínimo só incentiva a ter mais crime pra lotar os presídio. E os cuzão vem dizer que nós é favelado, criminoso e agressivo, tudo fudido e drogado. Vai dar valor quando tiver cagando de medo, coitão na cara, pra fuder com a sua vida mais cedo. E pode vir julgar minha aparência, minha conduta, coração somente Deus que conhece, filha da puta. Já tô entendendo o pé da situação. Coloca louco versus louco e o sangue escorre no chão. Ganância que cê cria deixa muitos no veneno. A consequência tá demais que rimando nesse momento. Meu relato cê não gosta, não sou do seu agrado. Tenho mais o que fazer do que pagar papel a saco. Proposta de abandono é o que cê oferece pra nós, pra pegar boa no estilo, explodindo o crânio dos boia. Aí doutor, culpado eu não sou. O ódio que cê colhe é o mesmo que um dia você plantou, porque não pensou na família e sem estrutura, que hoje sofre vendo o filho descendo a sepultura. Melhor do que somar e dar uma ajuda pra favela é trancar atrás das grades, mandar pra debaixo da terra. Mas aí Deus é mais, com certeza vou na fé. Aqui mais dois que não vai dar mérito pra gambé que espanca, que forga e dá tapa na cara, pra mídia vir passar pano e dizer que é força necessária, formando sem saber uma revolta catastrófica pra ter corpos e corpos. Passando por autópsia, se tá tudo mamão, aí tiozão vem e me mostra. É que eu não vejo nada, não ser um bando de hipócrita racista que traz consigo só um desejo, ver pobre no gueto crivado de bala pra ter 100% de êxito. Fica ligeiro, porque o crime, a droga e a treta, quem oferece pra você é o sistema do capeta. As guerras no gueto é frequente e tem auxílio. Sistema manipula o pobre pra se matar nos artigos. Sobreviver na miséria com salário mínimo só incentiva a ter mais crime pra lotar os presídio. E os cuzão vem dizer que nós é favelado, criminoso e agressivo, tudo fudido e drogado. Vai dar valor quando tiver cagando de medo, coitão na cara, pra fuder com a sua vida mais cedo. As guerras no gueto é frequente e tem auxílio. Sistema manipula o pobre pra se matar nos artigos. Sobreviver na miséria com salário mínimo só incentiva a ter mais crime pra lotar os presídio. E os cuzão vem dizer que nós é favelado, criminoso e agressivo, tudo fudido e drogado. Vai dar valor quando tiver cagando de medo, coitão na cara, pra fuder com a sua vida mais cedo.